24 horas no ar. Rádio Evangelizar AM. Você está ouvindo Diálogo com Sérgio Silva, um programa para a família evangelizar. 8 horas e 33 minutos. Você está no Diálogo da Rádio Evangelizar. E agora a gente vai iniciar uma série aqui. A partir de agora e todos os dias, às 8h30 da manhã, estarei conversando com o Guilherme Wojtychowski, do site Sopa Brasiguaia, e ele vai trazer informações de Foz do Iguaçu e região para os ouvintes da Rádio Evangelizar, né? E você pode, inclusive, participar destas informações e obter mais detalhes das informações que traremos aqui diariamente através do www.sopabrasiguaia.com. Guilherme Wojtychowski, que é um prazer tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Sérgio Silva, bom dia aos ouvintes da Rádio Evangelizar, é realmente um prazer estar falando com vocês aqui na manhã de hoje, nosso primeiro dia em contato, não é? É verdade. Guilherme, vamos começar então, Guilherme, falando sobre essas negociações aí que definem a cota para a lei dos sacoleiros. Olha, nessa semana nós temos aí dois temas de grande relevância na relação entre Brasil e Paraguai, não apenas para os moradores aqui da fronteira, mas também de todos os lugares dos dois países, que esses temas aí parecem estar próximos de solução. No próximo sábado, depois da cúpula do Mercosul, os presidentes Fernando Lugo e Luiz Inácio Lula da Silva se reúnem em Assunção para então debatê-los. Esses temas são a lei dos sacoleiros, que segundo informações divulgadas do lado de lá da fronteira, estaria em seus detalhes finais de ajustes. É uma lei que já está em vigor desde janeiro, mas que até agora não pôde ser usada na prática, já que o governo brasileiro ainda não a regulamentou. Um dos detalhes pendentes que já teriam sido solucionados é o limite anual de compras para os sacoleiros que optarem pela formalização, abrindo uma microempresa. Esses sacoleiros teriam o direito, então, de comprar até R$110 mil por ano legalmente no país vizinho. Falta ainda definir a alíquota de imposto e também outros pormenores do novo regime. E o segundo tema, que pode estar próximo de uma solução, é essa confusão aí em torno da usina de Itaipu. Ao julgar pelas publicações tanto dos jornais do Brasil como do Paraguai, o governo brasileiro melhorou suas propostas ao país vizinho. O governo paraguaio, então, estaria próximo de aceitar essa proposta, embora a notícia oficial mesmo deva sair só no sábado, conforme ressaltado pelo próprio presidente Fernando Lugo em entrevista coletiva concedida ontem em Assunção. É, foi uma das primeiras manifestações do presidente paraguaio com relação ao Itaipu. Foi a fala mais contundente logo que ele tomou posse com relação a Itaipu, né, Guilherme? Exatamente, o Fernando Lugo assumiu em 15 de agosto do ano passado. Nesse ato de posse, logo depois tiveram início aí as negociações, e foi colocado então uma espécie de prazo para que o governo brasileiro apresentasse e atendesse algumas das reivindicações paraguaias na usina binacional, um prazo de um ano que vence no próximo dia 15 de agosto. E a grande chance então para que haja uma solução diplomática entre os dois países é justamente esse encontro que acontecerá no sábado, depois da cúpula do Mercosul. Espera-se que aconteça algum resultado positivo, ou que pelo menos sejam encaminhadas aí novas conversações que levem então uma solução a esse impasse que vem trazendo dor de cabeça para os diplomatas, tanto do Brasil como do Paraguai. Certo, Guilherme. 8h37 agora. Eu estou vendo aqui também, e ontem essa notícia tomou conta de todos os telejornais, da internet, do Brasil inteiro, né? No mesmo dia em que recebeu a notícia que seu maior atrativo turístico, as Cataratas do Iguaçu, avançou para a fase final do concurso das 7 maravilhas naturais do planeta, a nossa querida Foz do Iguaçu foi premiada, entre aspas, e é um paradoxo isso, né, com outra nada agradável distinção, o título de cidade brasileira com maior mortalidade de jovens, Guilherme. Pois é, os moradores da fronteira receberam ontem então essa bomba de que Foz do Iguaçu, a cidade brasileira com maior índice de homicídios entre jovens de 12 a 18 anos, nossos adolescentes. Em cada 1000 adolescentes residentes em Foz do Iguaçu, 10 podem ser assassinados, um índice muito superior à média nacional, que é de apenas 2, e abismal se compararmos a Maringá, que é considerada a cidade de médio porte mais segura para os jovens paranaenses, onde a taxa é de 1 a cada 30 mil. A ressalva a esses números é de que o estudo foi feito com base em índices de violência do ano de 2006. É um estudo nacional da Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República, em parceria com a Unicef e a organização não governamental Observatório das Favelas. De lá para cá, conforme destacado pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui do Paraná, muita coisa mudou, os homicídios caíram pela metade em Foz do Iguaçu. Entre os jovens, a queda foi de 36%, fruto da maior ação da polícia, que tinha abandonado um pouco aqui a fronteira. E outro ponto que deve ser destacado também é que essas mortes são bem localizadas, digamos assim. Geralmente são jovens que, apesar da pouca idade, contam com passagens pela polícia, envolvimento com quadrilhas, até porque cada vez mais cedo jovens são recrutados pelas quadrilhas que agem aqui na região fronteiriça. Quer dizer, dá para usar como desculpa o fato que, como desculpa eu estou dizendo aqui assim provisoriamente, o fato de Foz ser uma fronteira nesse caso. Justamente, é cada vez maior realmente o número de jovens que são presos em envolvimento com o tráfico de drogas ou então dirigindo automóveis roubados na fronteira. As quadrilhas infelizmente utilizam-se desse recurso aí de contar com jovens menores de idade que então, se são presos, são liberados na sequência. Não há esse rigor do Código Penal em cima disso tudo. Enfim, é uma artimanha usada pelas quadrilhas aqui da fronteira que traz então sua consequência nefasta entre os jovens, não só de Foz do Iguaçu, mas também de outros municípios fronteiriços como Guaíra, por exemplo. Guilherme, estas e outras informações aí da fronteira de Foz do Iguaçu e região podem ser encontradas no site www.sopabrasiguaia.com. Confere? Exatamente, também todas as informações para quem quiser votar nas Cataratas do Iguaçu, nessa nova fase do concurso das Sete Maravilhas. Enfim, temos também a lista completa e outras notícias aqui da região fronteiriça. Guilherme, amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Diálogo da Rádio Evangelizar. Um bom dia para você. Como é que está o tempo aí, Foz? Chuvoso nesse momento, 12 graus de temperatura, e olha, choveu muito desde a madrugada de ontem, a previsão de que continue assim no resto do dia. Perfeitamente. Um grande abraço, Guilherme Wojtychowski, e até amanhã. Até amanhã. Mais informações dessas que o Guilherme trouxe para a gente aqui, eu repito para você, no www.sopabrasiguaia.com, e lá você pode votar também nas cataratas para ela ser considerada uma das sete maravilhas do mundo. 8 horas e 40 minutos. Evangelizar, tome posse dessa graça.